3365. Obrigado. Boa tarde. Dael, Leda e Léos. Golf 677, aerovia, 1935 com controle e 5072, o transponder azul 4463. Correto, azul, chame pronto, portão 8. Camarada 8. Solo, Oceania 6254, pushback, acionar, portão 3. São 3, autorizado, sistema par. Reportarei 6254. Teve seu indicativo de chamada novamente? Do chame táxi no número 7. 3144, antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Mantém. E Salvador? Olá, escuta. Xanega 1213, decolado aos 37, controle 19, decimal 35. 1935. Para ver se tem alguma outra frequência nesse setor, ok? E nós temos algumas frequências aqui, 1251, 13395. O senhor tentou contato nessa frequência? 125 decimal 1 ou 13395? ONU ou 13395. Caso negativo, eu estou na escuta do controle. Controle, eu chamei 6213. 6213, suba 3.60, sai do Dael. 3.60, Dael, 6213. ONU 864, passa 1250, chama o centro em 12685, antena 13365. Controle. Passaria do 2230. Autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS para X-ray para 190, reportagem estabilizado 2230. Azul 40, correção azul 4076, desça para 2000, autorizado sinal ILS X-ray, fonte estabilizada. 97, alternado é Guarda. Táxi à direita, ponto 0, 1895, 1014, tenha uma boa viagem, 6254. Ponto de espera 1895, muito obrigado, 6254. 3144, Juliette com cautela, portão 04. Juliette, portão 04, 3144. Ponte no Travé de Salvador, aguardando instruções, estamos com dificuldade também de entrar em contato via telefone com o centro. Provavelmente deve ter havido algum problema com as frequências, ok? Mantenha a minha escuta aguardando instruções, azul corro 6956. Uno 67 da Gol, confirmando apenas o PV? 157. Tado. Até através do portão 5. Até através do 5, no 167. Utilizado no ILS, passageiro 2230. 2230, complete final ILS, torre 11895. 1895. 1895. Em Salvador, uma boa tarde, passageiro 2230, estabilizado no ILS. Passageiro 2230, reporte, marcador, trem de voo baixado travado. O marcador embaixo é travado, passageiro 2230. torre é o 6254 do Chané, está no ponto de espera pronto. Gente, mantenha o ponto de espera. Perdemos contato com o Recife, com o centro Recife, e as aeronaves que decolou há pouco não está conseguindo estabelecer contato na frequência do centro. Aguarde só um instante até termos uma posição daquele centro, ok? Só um instante aí, Oceaner 6254. Na sua escuta, obrigado. Do 5, gol 1 no 167. No 167, mantém o travé do 5. Mantém. Passou o estágio, vai checar de passageiro 2230. Vicente, passageiro 2230, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 089. Livre pouso na 10, passageiro 2230. No 67, prossegue até o ponto de espera via Índia 1895, 1014, boa viagem. Índia 1895, obrigado, no 167. Passa nível 160, chama o centro 1251 na antena 3395. 351-3395, obrigado. Já foi restabelecido, era interferência na frequência do centro, ok? Após a aeronave que pousa, a gente vai autorizar a sua partida normalmente. Ok, na escuta, no ponto de espera. Previsão para o azul 4463, Sol. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, 4463. Chané 6254, a linha mantém pista 10. A linha mantém pista 10, 6254. Estabilizado, azul 4076. 4076, complete final ILS, torre 11895. 1895, obrigado, até já. Fizeram no Solos 44, ele vai à direita, 121, décimo 9. Vai à direita, 1219, agora. Salvador, passageiro 22. 2230, taxi alfa, quilo, passe 3. 4. Ponto de espera, gol no 167. 7, gol no 167, mantém o ponto de espera. Mantendo. Salvador, azul 4076, final da 10. Azul 4076, cheque trem, aguarde autorização de pouso, aeronave da Avianca iniciando a rolagem no momento. Gente, aguardando, informa lá baixo trabalho. abaixo travado, Azul 4076. Azul 4076, livre pouso, pista na zero, vento 190 graus, 099. Desce, livre pouso na 10, Azul 4076. O Oceania 6254, decolado aos 46, controle 19.35. 1935, 54. Controle Salvador, 6254, Oceania, saída da EL. 6254, suba o 360, saída da EL. 360, nada EL. Táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto 0, 18, 9, 5, a torre, 1014, tem uma boa viagem. Obrigado, Dael, o 6254. Muito grato por hoje, Dael, nível 3, mesa. 190, Golf 677, decola pistão 0, curva A, esquerda, Uca, Aracaju, 1935, Salvador, 5073-5367. 190 João Pessoa, decolo da 10, curva esquerda, 7, perfeito, UCA, Aracaju, 5073, grip. 5073, confirmando, esquerda após, pátio 3, chame pronto, trip 5367. 5073, curva esquerda. Autorizado ele aí, mantém a pista na zero. Ali mantém o voo no 167. Mike Vilete Romeu. Azul 4076, um solos 48, Olivran 121, decimal 9. 119, Azul 4076. 1167, autorizado decolar pista 90, vento 180 graus, 099. E o decolagem 90, voo no 167. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Confirma reportar? Antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, Azul 4076. Azul 4463, ali mantém, pista na zero. Azul 1167, decolado aos 50, controle 119.35. 1935, obrigado, Gol 1167. 60, Fuzilu 17, decola pista na zero, curva à direita, saída Arbor, transição alerta, controle 119.35, 5124, Gol 1867. 360, o 9167. Portão 9, chama em ponto. Resgate azul, 4076. Portão 2, 4076. Portão 2, 4076. Azul 4463, autorizado decolar pista 10, vento 180 graus, 109. Autorizado decolar da pista 10, azul 4463. Chama 6254, passa 170, chama centro 125-193-395. 251, alterna 13395, vou chamar 6254, boa tarde. Boa. Sinal 35. Sinal 35, obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde, é o azul 4463, decolou, seu escuta. 463, suba nível 180, saída da Elvis de lá. ONU 80, 180, 4463. 4, chama o táxi, servir. Salvador, no nosso cordial, boa tarde. 35240 com a 90. Zip 5240, boa tarde. Chegada Mari. No ideal, desça para 3000, ajuste 1013. 1093. Tá no ideal, 35240. Desça para 3000, ajuste 1013. Descendo para 3000, padrão ajuste. Nosso espírito. Passa 180, chama o centro 1251, alterna 3395. 2351-2395, gol 1167. Alterne 13395, ok? 3395. Azul 4463, passa 160, chama o centro em 1251, alterna 3395. 251, 3395, obrigado, bom trabalho. Fim de alto, ponto 0595, 1.003 de boa viagem. Muitíssimo boa tarde, esse é o Trip 5367, exigindo o ponto de 0. Trip 5367, autorizado a alinhar. Decolar, pista 10, vento 170 graus, 08. Tipo, alinha e decola. Fátima de Alfa, espera 1895, 1013, meu Deus. 35, uma boa tarde. Controle, muitíssimo boa tarde, é 35367. 367, sub e mantém 190, saída da PUC. Afirmativo no perfil da PUC, totalmente visual, poderia voar Recife. Guarde coordenação 5367. Tente aguardando coordenação, muito obrigado. Salvador, 35240, tem referências para 2000, se autorizado. Confirme. 35240, tem referências para 2000. Deixa para 2000, cancelada a restrição em TAP, informe o localizador, 35240. Cliente, reportando o localizador 5240. Autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 10089. Muito boa tarde, boa tarde, Altan 3193. Obrigado, boa parte, também. Até logo. Boa. 360, Zulu 10, decola 610, curva direita da Eulita Bridge, controle 11935, transponde 5130, 3193. Autorizado Galeão 360, preso 10, decola da 10, para a direita da Euleda Bridge, 11935, 5130, portão 1, tá 3193. Correto, na pole, champion. Até mais. Pegada a man, vê se mantém 4000 pés, ajuste 1013. Salvador Alfa Charlie, prossiga. Obrigado, 6395. 41, aciona identificação, chegada Bonf, vê se mantém a 050. Ok, eu sei, vai aguardar a coordenação com o centro. Eu tô tentando ligar pro centro, não estou conseguindo. Aí é uma forte preferência no setor do centro Recife. E vai aguardar aí mais alguns minutos. Estabilizado no localizador, o TRIP 52240, controle. 5240, complete final ILS, chama 2895. 5240, 2895. Bom Páscoa. Obrigado, igualmente. Doutor Salvador, nosso cordial, boa tarde, o TRIP 5240. Boa tarde, TRIP 5240, check trem, tive pouso pista 1-0, vento 1-60, grau 09-9. Ciente, ainda está com o trem em cima, quando baixado e travado, retoma a chamada, trem 5240 da TRIP. Grato. TRIP 5240, complete final ILS, torre 11895. Torre Salvador, o TRIP 5240, full ILS, baixado e travado. Sem TRIP 5240, livre pouso pistão 0, vento 1-60, grau 09-9. Ciente, 5240, pouso autorizado, ciente das condições. Ciente, 500 pés na escuta, Mike Direto Romeu. Chané 63, 15, desce até 3000, ajuste 1013. A 3000, 63, 15. 167, aguarde na escuta do controle. China 6315, Rua Iduna, 12 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizada. Duna, descendo para 2000, 6315, autorizado a sinal. O 867, tem que chamar o centro em 1288, alterne 1353, não consegui retornar a sequência do controle. Igualmente. Salvador, trip 5367. Prossiga. Devido a gente já estar tá meio atrasado, teria condições de autorizar voar Recife ou João Pessoa? O trip 5367, informa que nós estamos sem contato com o centro Recife, aguarde o nosso frequente. Gente, aguardando, muito obrigado. 1980. Aguarda a cópia, é um ajuste 63, por favor. 1093, na sua escuta. Paulo Salvador, boa tarde, o trip 5240. Trip prossegue via Alfa, Juliette, com São Galo 3. Parte 3, com São Galo 5. Alfa, Juliette, 4089, devido a... Falem na comunicação com o Recife, devido à grande interferência na frequência e também nos telefones, vai aguardar para autorização, o 4089, sem previsão. O 67 tente 12685 ou 13365, se não conseguir, retorne. Chinelo 6141, desça para 3 no 10, ajuste padrão no 0 no 3. 3. Controle P5367, retornando. Você conseguiu contato? Nenhum. Que eu até me escuta. Não, você escuta. Gente, o 867 informa que o controle não consegue contato com o centro nem via fonia, nem via telefone, você vai ter que fazer espera da presente. É seu critério. A gente pode informar quantas milhas está da presente, posição? O 320 está na escuta do controle, Salvador. Me informa o seu transponder, por gentileza. Sua matrícula. A gente 7, confirma sua procedência, confirmando o destino Salvador, 6320. Né, 6320, está confirmando. Transponder 4634 para nível 350. Comunicação com o Recife, devido tanto os telefones quanto a frequência estão com falha de comunicação e a gente não está conseguindo contato com o Recife. Está dando muito problema e vai aguardar a última posição da torre aí para iniciar o push. Tá, né, agora se não INS, repasse estabilizado. 2000, repórter estabilizado, 6149. Watchman 6320, estava em qual frequência com o centro Recife? Mantenha o último nível autorizado pelo centro e reporte na vertical de Pabog para iniciar a descida. Não tenho contato radar com o seu tráfego ainda, aguarde contato para iniciarmos a descida, ok? Tente o centro novamente, caso negativo, retorne a frequência do controle. Chané 6141, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizado. Boa tarde, frequência livre. Chané 6315, está na escuta da torre? Controle, o 6315 pode transferir para a torre, senhor? Nativo, torre 1895. 1895. Torre Salvador, 6315, final, baixado travado. Tive pouso pistão na 0, vento 180 graus, 1 na 0, Chané 6315. Livre pouso, pista 1 na 0, Chané 6315. Boa tarde, Chané 6141, reporte dentro, 3 pousos baixados travados. Reporta na 6141. Gente, tente contato com o centro, novamente, frequência 12685, 13365 ou ainda 1288. Caso negativo nessas frequências, retorne na frequência do controle ou monitore a frequência do controle Aracaju na frequência 120.3, ok? Afirmativo. Caso não consiga com o centro, mantenha a rota do plano de voo conforme apresentado e monitore a frequência do controle Aracaju, ok? Passaria do 2230. Prossiga. Teria a nossa autorização? Chené 6315 no solo, as 24. Ao livrar à direita, 1219. Boa. Alivrar 1219. Obrigado. controle. Chinaman 141. Livre o pulo, ano zero, vento é sul, 180 graus, ano zero norte. E o ajuste é padrão. Gente, autorizado pouso, pista 10, Chinaman 141. Tchau. Recebi a informação, vou passar aqui ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Obrigado, hein? Obrigado, bom trabalho. Reporte 367, controle. Trip 5474, prossiga. Confirma o seu transponder, 5196. Confirma a matrícula. Há alguma previsão de demora, de atraso, por passarelo 2230? Passarei da guarde. Sem estimado, 2230. Sem estimado, é isso? Termo. B320, o senhor conseguiu contato com o centro? O senhor conseguiu contato com o centro anteriormente? Gente, qual foi a atitude que foi autorizada a descida? Gente, chega da Mari, desce para o nível 050, assina 6320. Chama 6320, por gentileza, confirma a frequência que o senhor conseguiu contato com o centro? Gente, 35474. Gente, chama Celsius na frequência 124.55. November, Tango Charlie, prossiga. November, Charlie, prossiga. Sente, November, Charlie, prossiga em condições visuais de eleitoral, reporte unidade descida. O 474 tentou contato na frequência do centro. Sim, Tenente, pode manter então a minha escuta autorizada para o Edmairo 5474, reporte em dados descida. TAP, o Oxalé 6320, pode se receber? É 320, autorizado 2000 pés, ajuste padrão, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 1013, 2000 pés, chamará estabilizado 6320, obrigado. As decolagens estão suspensas devido à falha de comunicação com o Centro Recife e